duas histórias e uma graça. Ou uma graça e duas histórias. Ela reluta, reluta pra viver. Desde o ventre da mamãe relutou pra nascer, mas nasceu. Porém querendo voltar, pressentindo as dores que no futuro ia passar. Ele nasceu, a família veio comemorar. Champanhe, Chandon para celebrar. Pois como seu quarto, ele foi planejado. Recepção de príncipe ao filho amado. Ela foi crescendo, vendo a vida passar. Vendo seus pais ausentes, fingindo amar. Amor, ela sabia que existia. Pois ouvia, Deus te amo, todo dia da sua vizinha. Ele, no seu frete de frente para o Belmar, viu a sua vida vagarosamente passar. Os pais ausentes sem hora pra retornar. O mal necessário pro capital se multiplicar. Ela estuda, estuda melhor do colegial, mas ela sabe, essa é sua válvula de escape para uma vida frustrada. Um vazio imensurado. Ela chora, pois sente, tem algo errado. Ele, autodidata em tudo, se destacava. Referência pra todos, ninguém imaginava que a tristeza o cercava. Angústia inflamava a dor por crer que ninguém o amava. Ela tem amigos e se sente sozinha. Tem pernas, porém não caminha. Ele, sozinho ao mesmo tempo cercado. São falsos amigos ou são aliados? Ela tem futuro, mas é refém do passado. Tem um ideal, mas não é fundamentado. Ele tem estudo, mas se sente ignorante. Tem de tudo, mas não tem o bastante. Ela tá no auge da vida, mas se sente no chão. Tem um corpo belo, mas se sente sem coração. Ele tem boca, mas não tem atitude para falar. Tem inteligência, mas não para utilizar. Ano 2000. Ela, Lúcia, 20 anos, se encontra em depressão. Ele, viciado, Raul Strabs, vive no submundo da ilusão. Ela, sem rumo, sem sentido, decide ir em rumo ao seu suicídio. Remédios foram feitos para curar, mas no caso de Lúcia serviria para matar. Ele, atrás das drogas, perambulava. Dias e dias longe de casa ficava, vivendo a sua falsa liberdade, a mesma que o escravizava. Ela segue rumo à farmácia em passos largos, em seu pensamento todos os traumas passados. Mas de repente uma lembrança inusitada viria, a sua vizinha dizendo: oi minha filha, Deus te ama, viu? Não se esquece disso não, tá? Volta, volta a brincar. Transtornada, não sabe mais o que fazer. Nesse ponto, só lembranças não podem deter. Ao chegar na farmácia, não consegue acreditar no que vê. Desaba de joelho e chora. Ao seu encontro, uma mulher com um sorriso no rosto diz: oi, que bom te ver aqui. Não vi a hora desse momento acontecer. Desde o ventre da sua mãe, eu oro por você. Hoje é o dia da sua morte. Porque hoje nasce uma nova luz em Cristo Jesus. Deus te ama, minha filha. Lembrou de mim, né? Sou tua vizinha. Perturbado, não sabia o que fazer. Pensava na vida que veio descrever. Os estudos estão jogados no chão. Seu intelecto e toda a sua situação. Sem forças para viver, encontra forças para morrer. Desmaiado na sala do hospital, hemorragia é fase terminal. Escutava de longe: Raul, a mãe te ama, o pai está aqui. Oi, eu sou a Ana. Aquela que contigo no Vespasiano estudou. Raul, que rumo você levou? Procurei por você durante anos. Confesso, nunca saiu dos meus planos, sabe? Nós vamos sair daqui, iremos nos casar. Uma família linda iremos edificar. Eu pedi a Deus para te encontrar. E Ele me falou que aqui você iria estar. Hoje eu me formei. E sou eu mesma quem vai te operar. Porque a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la.